4 no máximo, no ponto de autodescida. 4 no básico, prossiga para o nível 070, 70. 070, 4 no máximo. A bordo 3859, taxi a Índia, ponte para todos, 895, que é legal, 903. Trepe 5221, chame Recife em 1-28.8. Recife 288 35221. Salvador, está 38 temporário? Sim. Confirme a frequência no plano de tela. 118-95. 18-95. Bom dia, obrigado. Falou, Xané 63, 1-1, se tiver gastonamento no 8. 63-1 autorizado, puxa por táxi. Chama lá, táxi, autorizado, puxa, Xané 63-1. Informação Índia 3, Porto Seguro. Ano 073, Porto Seguro 340, decola pista 10, curva direita, Serra Dial, Leda Bridge, Dial, Leda, após direto Porto Seguro. Controle 119-8, aciona 5460. 6250. Nessa proa, prossiga para o nível, para 3.000 pés. 1093 é o ajuste. Descendo para 3.000, estado padrão. O Gol 1888, poderia aprovar o dia Sierra? Mantém a chegada, Gol 1888. Controle, 522 no trip. Trip 5221 no controle Salvador, prossiga. O seu plante radar aí, qual é o nome dessa praia aqui pela esquerda? É uma praia que eu nunca fui, mas dizem que é Morro de São Paulo. Isso aí, obrigado. Valeu, bom dia. Bom dia. Tem muita moça bonita lá também. Tá. Tô 3 nós. A linha decola no 0-3-8, tô sem canais. Para 2.000 pés, o 35-4-4, a conta está pesada de pés. Salvador, 1982, para 1982, desça para o nível 050, chegada Mari, proa de etape. 050, Mari, proa de etape, Confirme se a aeronave Romeu 44 e apresentou notificação. Ativa aqui, apresentar tudo, Wellington. Confirmando Romeu 44, Romeu Oscar Bravo. Romeu 44. Mantenha a escuta permanente, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Direita na proa 060 para interceptar o localizador. Desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Direita 060 para o localizador, descendo para 2.000, reporte estabilizado. Foi copiada a aeronave que modulou. Delta 3859, cruzar 1400. Delta 3859, submantenham 360, saída Arbor, transição Alefa. Arbor Alefa, 1-8-8-8. 1-8-8-8, complete a aproximação, torre em 1-1-8-9-5. Até mais. CP-5-4-4, inicie redução, o tráfego que o precede, aproximação, 7 milhas, agora com 1.60 de ground. O tipo é um Boeing 738. Não ativo, não ativo. Minha 250 da Alchané, redução para 1909-990. Então para 1909-990. Salvador, bom dia, o gol 1888 passando, vai passar externo agora, baixar travado. Gol 1888, bom dia, livre pouso, pistão na zero, vento 100 graus, 129. Copiado, 88. Controle? Escuta? Tu reduziu além do necessário. Tu pode incrementar a velocidade até o marcador externo? Posso. Agradecemos. Chame torre 1-1895 em 4 minutos. 1-1895. É isso? 1-1895? A 250 da Chanel, o tráfego eu precedia reduziu bastante, tá? 140, agora 4 milhas com 150 de grau, que é um Alfa Tango 7-2. Tem condições de reduzir para mínima e aproximar, ou podemos fazer um pouco, se não quero mais? Trip 54 no 4, continua a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste 1013. 54 no 4. Gol no 888 no solo 57, libera a próxima direita via Fox, solo no 21, decimal 9. 900, obrigado. Poxa, né, 6250 na escuta da torre? Né, 6250 na escuta da torre? Chegou no 888. Alfa, Juliette, para o 04, 888. Check trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 20 graus, no 1 no nós. Livre pouso, triplo 54 no 4. 59, chame Recife em 128.8. 288, obrigado, bom trabalho. Na 6250 na escuta da torre. Meia 250 na escuta da torre. O gol na 073 aguarda a companhia parquear no 04 se esquerda após a porta para o táxi. Fazer a nave da companhia no 4, já no 073. O gol no 888, não é possível, a gente está no portão 04. Que... É, agilizando para o 04, 888. 228 para 128.8, caso negativo 1251. Continua a aproximação, caso não receba autorização de pouso, reporta na DA e iniciando a remetida. 6250. Trip 54 no 4, no solo 59, libera próxima direita via eco, agilizando na medida do possível, solo no 21, decimal 9. Já está liberando, 5, 4, 1, 4. Chané 6250, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, no 1 no nós. Livre pouso, pistão no 0, Chané 6250. Paulo Salvador, bom dia, tipo 5, 4, 1, 4. Scott no quadro, Juliette, PAC 3. Juliette, PAC 3, 4 no 4. Liberal, fundo meio 500 metros, via corredores, informe, rota fácil. Ryanair 63, 1190, 090 graus, 12 nós, o ajuste no 0 no 3, livre decolagem, pistão no 0. E a Alfa reportando da Juliette, o 62. Gol, 92 segundos, tem chamado puxo. Tá pronto pro puxo, 92 segundos. Ok, excelente, estimado 2 minutos de puxo. Vamos pra 909 pra que tenha para o seu ponto. Tá ok, tá pronto, quando puder. Parte 3, confirmando, parte 3, posição 04, vem aqui, atenta a sinalizador, 4 no 4. Parte 2, posição 04, 4 no 4. Entre 1 no 1, decolar 202, controle em 119, décima 8, bom voo. 8, obrigado, bom trabalho. Localizador, 982. Salvador, bom dia, China 63, o nono, passa 1900 escuta. Gol 982, chame 12, nono 895. 29. China 63, o nono, suba e mantenha 360, saída da El. 360 da El, China 63, o nono. Salvador, bom dia, gol 982. 2 milhas do externo. Bruno 982, bom dia, confirmando embaixo travado. Aguarde. Baixou, travou, gol 982, passando externo. Gol 982, livre pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 119. Pouso autorizado, não no 0, gol 982. Salvador, gol 973, para o táxi, GB138, alternado Aracaju, autonomia 2040. Autorizado, táxi, Índia, ponte para o 1895, negar 1093. Cliente via Índia, ponto para 1-0-3-2-9-5, 1-0-3-3. Fala, Xanero, 6-2-0, 2-3-3. 2-5-0, Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, guardando o gol. Gol no 073, quanto espera? Gol no 073. Gol no 073, visual com a aeronave na curta final, no 0? Visual. Após a passagem da aeronave da companhia na curta final, nem mantém pistão no 0, gol no 073. Gol no 0, na final, nem mantém no 0, gol no 073. Só um minuto, Cobb. O Bravo Luiz. Tenente Mark número 2, cópia, confirma. CG em Vera Cruz. Número 2, cópia, guarda. Fala, Salvador, bom dia, Gol 982, então. Alfa 2, bom dia, Alfa Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, portão 05, 982. Gol 9251, autorizado, puxa, portão. Depois eu vou mandar 251, vai para lá. Tráfico Luiz, que saudou, saudou, autorizado, decola pista no zero, curva direita. Hoje no curva, pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 19.8, aciona 0116. O 9MX Mike, saudou, saudou, autorizado, agora pista no 7, curva à direita, corredor axé, controle 199, acima 8, acena 0117. Controle, foi 198, só 95, estacionamento táxi, 9MX Mike. Decolada 08, controle 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, voo 073. Bom, Salvador, Bravo que Luiz, bom dia, livre acionar, reporta táxi. No 073, subou 340, saída da EL. Preciso nível 280, saída da EL, no 073. Informe na rotatória. Falei rotatória de Nova Geral. Cine 6311, chame Recife em 1251, alterna 13325. Por gentileza, confirme a sequência. 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, obrigado, bom dia. Matrícula de aeronave. O Max Lerchard podia confirmar o horário do plano. Max Lerchard, estou vendo aqui no sistema, está para as 12h45. Então daqui a 5 minutos já está chegando no sistema agora. Equador, gol 921, pronto para o bate, tem 171 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterno Galeão. Autorizado táxi Índia, ponte para todos, 895, negão no 013, gol no 9851. Táxi Índia, ponte para a torre 1295, gol 925. O Bravo Índia, Guarulhos, 240, autorizado via Whisky 1 no Confins, Whisky 57, cubo após DCT. Decola pista no 0, curva. Pista no 7, curva direita. Saída, Tael, Lida, Ilhéus. Controle 199.8, aciona 5441. Saída da El, Luta, 198, é o controle de 5442, é o seu ponto aí, o grupo da Luta está no 4-3, o que vai dar agora? Recente, pista no zero, mantendo curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Ilhéus, e acionado 5441, golpe gravinho. 5441, contato da Luta, Ilhéus, grupo Bravo Índia. Liberal, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, Indiana Liberal, para encurtar aqui, a sinal da 1-7. Chegada Mari, deitou 050. 0050, que não tem informação pública, 9-Yank Max, só um instante para iniciar o táxi. Tem um tráfego agora, o Índia November Alpha prosseguindo para pouso e após o pouso ele prossegue para este pátio, ok? Não me escuta aguardando para início o táxi. 9251, decolado no 5, controle 119.8, bom voo. 1-5-19-8, obrigado. Siga Lima, Papa Mãe. Zero, zero graus, no zero noite. Livre pouso, Índia, 9 graus. Eu passaria antes do externo, voando direto do plaza? Passaria antes do inferno. Autorizado para seguir direto no plaza e quarta para nova curva. Visque Ferro Whisky, identifique, chegada Mar e depois 060. Salvador, gol 19251. 9251, suba ao 380, saída da El, vigilante. Israel para 38092, ficou na. Voo no 073, chame Recife 1251, alterna 1-3325. 251-3325, voo no 073. Prossegue na Upsilon no 0, Lufto, Barbacena, Bosch, direto, Rio. Controle 1-9-8, aciona 5-5 no meio. Afirmo, após o Índio November Alpha autorizado ingresso, reportaneado e pronto, cabeceira no 7, Bravo Cruz. Alfa no solo do no 7, backtrack autorizado, agilizando na medida do possível até o PAT 4. November Yankee, máquina escuta? Índio November Alpha agora prosseguindo o PAT 4, após o parqueamento do mesmo, está livre, prosseguiu o táxi até o ponto de espera da OSC. November Yankee, baixa após a tráfego do November Alpha, vai interceptar na cidade do 5-10, beleza, Lisa Bridge. Não, confirmando. Saída da El, após da El, voa posição Eudes, após. Desconsidera, desconsidera, foi um erro meu. Saída da El, após da El, voa Leda, após voa Bridge. Salvador, bom dia, voo no 397, informação Índia. Voo no 397, São Paulo 360, via Vezulu 16, decola pista 10, curva direita, será da Leda Bridge, controle 119.8, aciona 5505. Autoridade 360 para São Paulo, Vezulu 16, na saída da El, após Leda, transição Bridge. Controle 119.8, aciona o código 5505, voo 9397. Roda busca no 397. Max autorizado, reporta na Papá para ingresso, Max Juliette Chá. Ferruista voando mais. Luiz, que decolar 220, controle em 119.8, bom voo. 198, bravo que Luiz, terra grossa. Lima, papa mais. Negativo, número 3 na aproximação. Capitão no 7. Bom dia, tá passando bravo que Luiz, que vai falar dando foto, perdeu a chave, não está aí, não. Salvador, bom dia, gol 93. 93, bom dia, Guarulhos, 360, via Pesulu no meio. Cola pista no 0, curva direita, cera da Real Leda Bridge. Controle 119.8, aciona 5475. Clears Amman arrival, descent to 060. Descend Amman to arrival at descent 060. Reporta push, go no 9. Passe Taxi, Repate 1 no índio, ponte para todos, 895, Negão 013. Alô, Salvador, bom dia, chamamento 140, com informação da Maceió, 250. 250 Maceió, autorizado, chamamento 26140, decola a pista no zero, curva à esquerda, sai da PUC, atenção Zumbi, controle 19918, aciona 5592. 3896, passou estável, mantendo 5000, motorista recebido. 3896, desça para 2000 pés, 1013, livre LS. Desce para 2000, livre LS com 1013, no ajuste, Stan 3296. 2198, transporte 2. E a. Furo 4. Reporta SUS. Firme? Reporta pronto, SUS. Usado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeça de 97. De Maceió, é pouca transição zumbi. É, obrigado. 239, reduce speed 220 knots. Proceed 220 knots, right, 239. Direita, sai da Coral, controle 19.8, aciona 0263-355-95. E Juliette Charlie, sub mantém nível 360, saída da El. 360, saída da El, Mike Juliette Charlie. É posto pronto, puxa. Constará a 95. Isso, velocidade de cara. Dois vamos ver agora, fundamental. November Yankee Mike, autorizado a decolagem pistão no 7, o vento 120 graus, no 1 nós. Autorizado a decolagem no 7, November Yankee Mike. Papa Romeo, Golf Bravo Índia autorizado, alinhar e decolar pistão no zero, vento 120 graus, 1-1 nós. America 239, descend 3,000 feet, descend the Fedma 013. Okay, descend 3,001013 from America 239. Então, 389 estabilizado, visual com a pista? Está no localizador, vai estabilizar mais 30 segundos. Visual com a pista 3,895. Ok, chame a torre agora, 1,895, bom dia. 1,895, 3,896. Yankee Mike decolado aos 26, controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 119, decimal 8, nome de Yankee Mike. 03. Flip 5403, identifique, chegada Bonfi. Reporte pronto para descer. Identifique contato com o centro já no ideal de descida. Descida para 4.000 pés, 1.013. 4.013, pode voadura? Negativo, é o número 5 na aproximação, até chegar. Coloco, obrigado. 8, bom voo. 19-8, trato, boa tarde. Passei no pé, subindo a Xena, 98, mais. Ferro isso, vetor para sequenciamento, curva agora à esquerda, para o norte, 360, limitado pelo localizador. Ferro isso, desce para 4.000 pés, 1.013. 4.000 pés, 1.013. Controle Salvador, bom dia, Papai Romeu, Golfo Bravo Índia, decolou, preciso sair da Daiana, não se escuta. Golfo Bravo Índia, subindo a linha 240, saída da El, vigilante. 240 da El, Golfo Bravo Índia. Golfo Bravo Índia, pode voltar, na presente. Manda o da El da presente, Golfo Bravo Índia. Certeza? Oi, negativo, André. Fernando. Got together. Tá. Azul 4207 para o localizador, esquerda 170, informe estabilizado. Esquerda 170, informe estabilizado. Bom dia, 260. 260, identifique, chegada Mari, desce ao 050. Bravo Filipe, vai para o Bravo Filipe, frequência livre, até a volta. Frequência livre, tá? Bravo Filipe. No solo aos 29, ao liberar via Eco, solo no 21, décimo 9. 219 via Eco, 32, 96. Report on final. Descent 2,000 feet, cleared the ILS X-ray 10 and report final mission T39. Bravo, Whisky, Ferro Whisky para o localizador, curva agora à direita para o 040. 040, Whisky, Ferro Whisky, desça para 2.000 pés. Do 96, taxi Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, 3296. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, bom dia, confirmando embaixo travado. Negativo. Reporta quando embaixo travado, ajuste 1013. Baixar o travado 1013, Azul 4207. Sete, check trem, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 9 nós. Baixado, travado, livre pouso, 4207. Opa. Opa. Papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, Mike, o Lima Papa Mike, prosseguindo para Veracruz, em par passando o Farol da Barra. Passará no Farol da Barra, aqui no pé, no corredor Axé, Lima Papa Mike. O Dan 389 tem algum problema? Negativo. Não, obrigado, torre aleatório, negativo. Era apenas alguns passageiros que insistiam em permanecer em pé, mesmo com a movimentação da aeronave, sem parar. Ok, sem problema. O Papa Romeu Lima, acho que Serra, tem um pato de encontro? Confirma o pato que se encontra, pessoas a bordo, autonomia, quem mais quer. 239, continue on approach, I will report runway 10 vacated. Continue American 239. Azul 4207, no solo 33, libera a próxima direita via Fox, solo no 21, decimal 9. 219, vibrado, 4207. Estou vendo aqui a rota, em algumas posições geográficas, podia confirmar a radial ideal de saída para a primeira posição, ou Lima, acho que se é. Land runway 10, wind 120 degrees, 11 knots. Clear land 10, American 239. Alpha Juliet, 214207. Frequência ali. Lima, Papa Mike, ciente, atente para o November Yankee Mike, passando o Farol da Barra também a mil pés, e para o Bravo Luiz, que está em Veracruz fazendo sobrevoo. Frequência livre. Ok. Novamente. Podia confirmar a última transmissão, Lima, acho que é. Três no zero, Lima, acho que é. Decola, bicho no certo, com a esquerda, sai da Momo, após, direto, conforme rota. Autorizado para Goiânia, nível 100. Controle 119, decimal 8, decimal 5, 4, 6, 1, Lima, acho que você é. No momento, após autorizado, puxa o passagem. Ok, o posto passagem da aeronave neta agora autorizado, chama na taxa. Gol 9397. Observe isso, torre, 9395. Estou em Salvador, muito bom dia. Papa Romeu, Whisky Serra Luiz. Whisky Serra Luiz, que bom dia, confirmando a intenção de pouso 10. Continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1013, Whisky Serra Luiz. Trip 5403 para sequenciamento, curva direita para 225, limitado pelo longe. Direita 225, limite ao lado. Tele 19, American 239, gracias. Trip reduzir para 17160 de indicada, poderia manter a mesma proa até o lock? Ainda não, comandante. Sequencial devido à aeronave na outra chegada, na margem. Ah, tá ok então. ADA iniciando a remetida. Whisky Serra Whisky, América liberando a pista no momento, vento 110 graus no nonós, livre pouso. Estou visitando. Salvador is with you out of 10 for gate 11, bom dia. Approved, Alpha Juliet, gate 11, América 239. Alpha Juliet, gate 11, American 239. Oscar Serra na escuta da torre. 2:30 de autonomia e alternativa Galeão. 21.9, confirmando parte do destino. Gente, pátio 5, solo agora em 1.21.9. Whisky Serra Whisky, tá livre de táxi, reporta na Quebec. Solo trip 5595 para pushback do Sonamax. 5595, tá autorizado, puxa, porta táxi. Portará 95. Dogo 1397, ponte espera da 10. 1397, autorizada. Linhagem decolar, pistão 10, vento 120 graus, 129. Além decola, pistão 10, gol 1397. 40, autorizado, puxa, porta táxi. Autorizado para ataque, 40. Livre Juliette, Lima Mike, bota o café aqui, escura. Whisky, céu, whisky. Jesus, Baixou, 1260, chamei torre 1895. Rolou 260 na escuta da torre? Baixou, travou e estabilizou. Gente, livre pouso, pistão no zero, vento 1190 graus, 1190. Gol no 260. Livre pouso, 260. Gol no 397, decolado aos 43, controle em 1199, decimal 8, bom gol. 098, bom dia, gol 307. Seu bem, alterna pouso, seguro. Patrulha Salvador, bom dia, gol no 397, decolou da El. Gol 397, contato radar, gol 360, saída da El. 360 da El, gol 397. Gol no 013. Ok, visual com ambos os tráfegos, vai ceder passagem para o American, prosseguir como número 2 no saque, ponto de espera 118.95.5.5.9. Só entendi que vai solicitar transporte de passageiros está próximo da Quebec, né? Cruzamento da 1-7. No 4-4, para ingresso na pista, só confirma, vai inicialmente 4-5 e após 4-4, vai direto 4-4. Ok, na ponte espera da Quebec, chama a torre 1895, Whisky Céus. Para o PAT 4 ou PAT 5? Torre Boa, 5403, no lock. 35403, bom dia, tráfego avistado, continua aproximação, aguardando pista livre, o ajuste no 0-1-3. 1-0-1-3, aguardando pista, tá livre. Whisky, Serra, Whisky, no sul da torre. O seu destino é o PAT 5? Bem autorizado o ingresso na pista, porte pista livre, qual é o aeródromo? Gente, a porte pista livre. Voo 1260, no solo 45, livre à direita via voo, ficha meu solo em 121, decimal 9, bom dia. 219, voo 260. Transponder 02, correção 0145.